A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com gratidão a Deus, temos mais um dia. Esse foi o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Eu quero pedir especialmente um clamor dos irmãos, clamor mesmo. Pela vida da pastora Renilda e por todos que moram na região da Amazônia. Eles têm passado por lutas terríveis e nós podemos ajudá-los em oração, também na entrega de Bíblias, como dois irmãos já estão fazendo, e tenho certeza que com alimentação e outras coisas. Vamos clamar pela pastora Renilda. Senhor, em nome de Jesus, sê com a tua serva, fortaleça as suas mãos, de tal modo ela seja a voz da esperança no meio daqueles que estão desesperançados, e que ela seja, Senhor, um instrumento nas tuas mãos para abençoar todos aqueles que estão cativos, sofrendo, ou pela pandemia, ou por falta de alimentação, ou falta de roupa, e muitos desses encontrem a salvação. E mesmo os que não se renderem ao Senhor, nós levantamos um clamor para que sejam protegidos de tanta violência e de tanto mal que tem cercado a Amazônia. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa devocional no livro do Gênesis, hoje, particularmente no capítulo 39, que relata a resistência de José à mulher de Potifar. E se você tem perdido alguma ministração, você poderá ir ao blog, acessar o blog e ouvir ministrações devocionais que podem alentar o seu coração. O endereço para aqueles que estão recebendo o telefone nessa semana é blog Logos 7. Só ponha o número, o numeral 7, ponto blogspot.com. Blog Logos 7, ponto blogspot.com. Sábado também teremos a nossa sétima ministração sobre liderança. Se você perdeu alguma, você pode ouvir todas elas acessando o blog. Além das ministrações de Gênesis, as ministrações de Levítico, que já foram todas postadas, as ministrações de Jeremias, que a pastora Margarete tem feito, as ministrações do Evangelho de Mateus e o livro do Apocalipse, que é maravilhoso, e cada ministração da missionária acaba trazendo luz sobre mais um, ou dois, ou três, ou vários aspectos do capítulo que ela está ministrando. Então, acesse o blog ou passe o nosso telefone para que a pessoa possa receber essas mensagens. Vamos ao capítulo 39. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do Senhor, do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa, ele confiou tudo que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem, deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço e não havia casa nem na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem, deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que na fuga agonizante de José ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhe alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim. Mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou meu manto ao meu lado e fugiu, assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher: eis de que maneira teu escravo agiu para comigo. Sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Nós temos aqui, no capítulo 38, 39, irmãos, a mão do Senhor sempre presente com José. Ele foi vendido como escravo, mas foi parar na casa de Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio, um homem muito importante. E a mão de Yahvé, o Senhor, estava com José em tudo, de tal maneira que ele teve êxito em todas as coisas que fazia e passou a morar na casa do seu senhor egípcio Potifar. Deus o abençoou de tal maneira, irmãos, nesse capítulo a gente percebe que Potifar foi confiando, confiando, confiando e passou toda a responsabilidade para José da sua casa, ao ponto dele não ter que se preocupar com mais nada, porque José fazia tudo e tudo que ele fazia resultava em bom êxito, porque Deus estava com ele. Mas, outra vez, o maligno usou a mulher de Potifar nessa situação, usou essa situação da cobiça da mulher de Potifar por José para tentar estragar a história de José. Todavia, ele argumentou, se recusou, dizendo que não ia trair a Potifar, e a mão do Senhor era sobre ele. E ela insistiu várias vezes, até que aconteceu a situação dela agarrá-lo pelo manto, e ficou com o manto na sua mão, e ele fugiu da casa apressadamente. Mas o manto ficou com a mulher. Tendo ficado o manto com a mulher, ela contou uma história falsa para os empregados, contou uma história falsa para o seu marido, que se inflamou muito, ficou com raiva, ficou tremendamente magoado com José, se inflamou tremendamente e o mandou para a prisão. No entanto, irmãos, o Senhor estava com José e estendeu a bondade dele até na prisão, porque ele caiu na graça dos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe transferiu toda a autoridade da prisão sobre José, para José, de tal maneira que ele cuidava de todos os presos e se tornou supervisor de tudo que passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José, isso porque o Senhor era com José e o abençoava com bom êxito em tudo. Deus o amava demais, os irmãos já o odiaram pelos seus sonhos, e o maligno o odiava também, tanto que o escravizou. Depois Deus reverteu a história, ele foi parar na casa de Potifar, aí veio a cobiça da mulher, e ele se safou desse momento de cobiça, não cometeu pecado. Mesmo assim, foi mandado para a prisão por causa da aversão da mulher de Potifar. E na prisão, outra vez, Deus o abençoou poderosamente, de tal maneira que ele cuidava de tudo, até dos presos, era responsável por todas as coisas na prisão. Você percebe que para cada situação armada, para cada situação preparada para dar fim à vida de José ou escravizá-lo, ou difamá-lo, ou comprometer o seu testemunho. Ele se manteve fiel e Deus o abençoava em tudo. Tudo que ele fazia era abençoado, porque o Senhor olhava para a vida dele e via que ele era um jovem segundo a sua vontade. E Deus o abençoou poderosamente. Quando ele foi lançado na cisterna pelos irmãos, ele foi retirado dali e não morreu de fome e sede. Quando foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar e Deus o abençoou. Quando foi enviado para a prisão, Deus o abençoou também e ele passou a ser um líder da prisão. Esse é o resultado daqueles que andam com Deus. Passamos por lutas, mas e provações. Mas Deus nos ama muito, e para cada cilada armada contra a nossa vida, o Senhor providencia bênção dobrada. Basta que nós permaneçamos na presença do Senhor. Leio para vocês uma nota de rodapé da BKJA. Embora José tivesse passado por muitas situações, algumas drásticas, o modo de Deus tratá-lo e o próprio relacionamento dele para com Deus não haviam sofrido alteração. Você percebe no versículo 20 a 23. As Escrituras enfatizam várias vezes o fato de que Deus estava com José. Deus estava com José. Versículo 3, versículo 21, versículo 23, capítulo 26, versículo 3. O fato ressaltado, muitos séculos mais tarde, pelo discípulo de Jesus, Estevão, em sua defesa, em Atos capítulo 7, versículo 9, mostra também essa bênção de Deus para com José, o estar de Deus. Deus estava com José. Deus também é conosco hoje, irmãos e irmãs, do mesmo modo como fora com José, com Estevão, com Jesus, que jamais pecou, com Paulo e com todos os demais filhos ao longo da história. Portanto, uma primeira palavra: não se deixe abater pelas ciladas da vida, mas confie no Espírito do Senhor, no Espírito de Deus que habita em você, e ainda que lhe custe muito caro, faça o que você sabe que é a vontade de Deus. Aleluia. Eu concluo essa devocional com a proposição do meu livro, um comentário sobre Gênesis que se chama Houve Luz, um comentário para discipulado. São 50 pequenas unidades para você discipular as pessoas que estão começando na fé, ou que precisam ser discipuladas, porque nunca foram discipuladas. Há aqui 50 lições que você pode trabalhar. O livro se chama Houve Luz. A mão do Senhor era sobre José, e tudo quanto ele fazia prosperava. Essa é a minha proposição nesse capítulo. A mão do Senhor era sobre José e tudo quanto ele fazia prosperava. Vejamos. José foi vendido como escravo para o Egito. No Império Egípcio, foi comprado por um comandante de Faraó chamado Potifar. Ele poderia ter sido vendido para muitas pessoas, mas foi vendido para um homem muito importante, e foi trabalhar na casa dele. O Senhor continuou abençoando José, que mesmo numa condição desfavorável, ainda prosperava. Ele prosperou porque Deus era com ele, assim como Deus é conosco e nos faz também abençoados todo o tempo. José caiu nas graças de Deus, ou na graça de Deus, e Deus pretendia usar seu servo como um instrumento de salvação para sua família no futuro. Potifar percebeu que em tudo que José colocava as mãos, havia a bênção do Deus de José. Tudo que ele colocava as mãos era abençoado. Desse modo, irmãos, passou para as mãos de José tudo o que possuía, tornando-o um servo privilegiado e mordomo de toda a casa. Desde o momento em que José se tornou mordomo, a casa de Potifar foi grandemente abençoada. Quando nós estamos trabalhando em uma empresa, em um lugar, e somos fiéis ao Senhor, tudo quanto nós fazemos abençoa grandemente aqueles que estão ao nosso redor. Porque a bênção do Senhor estava sobre José, e a bênção do Senhor pode estar sobre a sua vida, dependendo da sua decisão de andar segundo os seus caminhos. Potifar aprendeu a confiar na integridade de José. Ele confiou o controle e mordomia de tudo que possuía. Contudo, mais uma vez, José sofreu injustamente, já que a mulher de Potifar quis adulterar com ele, porque o considerava bonito, de aparência e de porte. Com certeza, a mulher também se impressionou com a competência do filho de Jacó, que passou a chamar-se Israel. José recusou por fidelidade ao seu patrão, a Potifar, e por fidelidade a Deus, ele não cometeu esse pecado. José também sabia que se fizesse isso, desagradaria ao Senhor e perderia a plenitude dos benefícios da mão do Senhor sobre a sua vida. Aqui uma segunda palavra. Se nós não andarmos segundo a palavra do Senhor, nós perdemos da plenitude dos benefícios. É importante que nós mantenhamos a comunhão com Deus. Em todo o tempo que eu vivi em plena comunhão com Deus, tudo quanto eu pus a mão, o Senhor abençoou poderosamente, até os que estavam ao meu redor. No momento de estafa, no momento de cansaço espiritual e emocional, quando eu não obedeci a alguns princípios fundamentais da palavra, o Senhor não pôde me abençoar com a plenitude dos benefícios. Ele ainda teve misericórdia e me restaurou. É um testemunho, irmãos. A mulher insistia todos os dias, mas José permaneceu firme. Ainda que a tentação venha todos os dias, nós devemos, quando o Senhor nos mantém segundo a sua vontade, ou quando nós somos restaurados por ele, nós temos que agora permanecer firmes. Devemos permanecer firmes sempre. Tomara que você não tenha nenhum momento de queda, de diminuição da intensidade do seu relacionamento com Deus. Tomara que você não tenha nenhum momento. Está aí o exemplo de Jesus: sede perfeitos, como o perfeito é vosso Pai que está no céu. Mas se houve um momento, insista com Deus clame ao Senhor, peça misericórdia, peça perdão, se arrependa e mostre os frutos do arrependimento, permaneça firme na palavra do Senhor e você vai ver que as coisas começam a voltar todas para o lugar, tudo volta para o lugar e a plenitude dos benefícios da mão do Senhor também. Estou vivendo isso já há alguns anos, de volta à plenitude do que Deus pretende. Em certa ocasião, tendo ele vindo resolver algumas questões da casa, José não viu nenhuma pessoa na casa. A mulher o agarrou pela roupa e insistiu para que se deitasse com ela. José permaneceu firme e saiu fugido da cilada ao ponto de que parte de suas vestes ficaram na mão da mulher. Diz a palavra do Senhor assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nesse caso, foi José quem saiu daquela situação. Foi José quem não foi conviver muito próximo da mulher. Foi José quem não se aproximou dela porque ela tinha uma má intenção. A mulher ficou furiosa ao perceber que José fugiu. E como parte de suas vestes ficou em suas mãos, ela chamou outros servos da casa e foi dizendo que José era quem estava querendo adulterar com ela. A mulher de Potifar mentiu, dizendo que quando ela gritou pedindo ajuda para não ser forçada a fazer sexo com José, esse teria deixado as vestes caírem e ele fugiu. Isso era uma mentira. Mais uma cilada do inferno contra a vida de José, e nós também somos alvos de ciladas e temos que resistir. Eu vou repetir: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ela manteve essa mentira diante do seu marido. Quando Potifar ouviu essas palavras, ficou evidentemente irado e mandou prender José. É interessante, irmãos e irmãs, que ao invés de mandar matar o seu servo, Potifar mandou prendê-lo. Isso do ponto de vista natural, porque tinha alguma dúvida sobre a história contada pela esposa. E do ponto de vista espiritual, revela o livramento do Senhor, não permitindo que José fosse morto. Você, quando anda de modo reto, do ponto de vista natural, as pessoas não vão acreditar, não vão acreditar quando lhe fizerem alguma acusação. E do ponto de vista espiritual, Deus vai lhe dar o escape que você precisa para sair dessa situação e ainda vai honrá-lo. Isso revela o livramento do Senhor. José ficou preso, foi preso, juntamente com os servos do rei. Contudo, a mão do Senhor era com José, mesmo na prisão. Olhem só, observem só. A mão do Senhor era com José, mesmo na prisão, injustamente. A benignidade de Deus para com o seu servo José deu-se outra vez, fazendo com que ele caísse nas graças do carcereiro e fosse tornado responsável por todos os outros presos que estavam no cárcere. A mão do Senhor esteve com ele quando os irmãos queriam matá-lo. O Senhor não permitiu, mas eles o venderam como escravo. Sendo vendido como escravo, poderia ter parado em qualquer lugar, foi parar na casa de um alto oficial do Egito, que era Potifar. Andando em retidão na casa de Potifar e fazendo tudo ficar abençoado, foi mais uma vez cercado por uma cilada maligna e foi parar na prisão, Deus o honrou, Deus o abençoou, porque ele era um jovem segundo a vontade do Senhor. Deus sempre nos livra, irmãos, quando nós estamos ao lado dele. José se tornou o homem de confiança do carcereiro e fazia tudo o que era necessário na prisão. O carcereiro, assim como Potifar anteriormente, confiou totalmente em José, de modo que deixou toda a responsabilidade e todo o cuidado nas mãos de José, inclusive os outros presos. Isso aconteceu porque, afora as circunstâncias, a mão do Senhor era sobre José, a mão do Senhor pode ser sobre você, em nome de Jesus, se você continuar caminhando com ele. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Guarde essa palavra. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava, porque a poderosa e graciosa mão do Senhor era sobre ele. Pastor, o senhor está falando em prosperar, em prosperidade, e o senhor já falou em outras ocasiões, contra a teologia da prosperidade. Meus irmãos, esse vocábulo, essa palavra, prosperidade, não está patenteada por obra maligna ou enganosa de ninguém. Ninguém pode patentear uma palavra do nosso idioma. Então, de fato, Deus pode nos fazer prosperar, Deus pode nos fazer alcançar um bom êxito, Deus pode nos fazer ter sucesso. Deus pode nos fazer ser resistentes quando necessário. Deus pode nos fazer resilientes. Deus pode nos fazer abençoados poderosamente. Tudo que José fazia, o Senhor abençoava poderosamente, porque a poderosa e graciosa mão do Senhor era sobre ele. Eu desejo para que você, eu desejo que você, melhor dizendo, seja abençoado e prospere em todos os seus caminhos, em toda a sua vida espiritual, que abarca todo o seu ser, e também na vida material, que, embora seja passageira, é parte da nossa vivência, da nossa existência antes de irmos morar com o Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que tudo quanto você ponha a mão seja próspero, seja abençoado, seja de um resultado satisfatório, ótimo, excelente, maravilhoso. Há muitos sinônimos aqui que nós poderíamos usar. Isso porque a poderosa e graciosa mão do Senhor era sobre ele, e a poderosa e graciosa mão do Senhor também pode ser sobre você. Tome posse dessa palavra. José era filho amado do Pai, assim como Jesus foi o filho amado do Pai. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E você também é um filho amado do Pai. José foi escolhido como instrumento para a salvação da sua família e para matar a fome de outros povos que moravam ao redor. Jesus foi escolhido como filho amado, como instrumento para saciar com o pão que desce do céu, que é a sua própria vida, a toda a humanidade. E você foi separado por Deus para ser um instrumento que dê testemunho da salvação para a sua família e você possa ser uma bênção para todos os que te cercam e saciar a fome deles. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, não demorará muito. E daqui a sete tempos, as pessoas estarão com muita fome espiritual e material. E você, assim como José, o filho amado, Jesus, o filho amado, você é escolhido como um instrumento para a salvação da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você conhece e para dar continuidade à aliança entre Deus e a humanidade. No futuro da história de José, ele se tornou uma bênção até para outros povos que estavam sem alimento e vieram buscar no Egito. Não somente a sua parentela, mas também outros povos. José se tornou uma bênção. Teve uma revelação do alto, viu que eles passariam por 7 anos de grande fartura e era necessário guardar o alimento para 7 anos de grande fome. Eu digo, guarde o alimento agora, nesses sete tempos. Que ainda temos muita fartura de palavra, de sermões, de louvores, de adoração, tudo isso, guarde tudo para que você possa abençoar as pessoas na hora da grande fome. O futuro da história de José se tornou uma bênção para outros povos que estavam sem alimento e vieram buscar no Egito, onde José foi governador. O futuro da história de Jesus, ele se tornou a bênção para toda a humanidade que estava sem alimento e ele mesmo se ofereceu como pão que desce do céu e todo aquele que for até ele vai comer desse alimento e jamais terá fome. E você poderá, no futuro da sua história, se tornar uma bênção para sua família, para outras pessoas e até para outros povos que vão sentir fome, que já estão sentindo fome. Falei da Amazônia agora. Você pode ser um instrumento para alimentar a fome da Amazônia. Todos os as pessoas, toda a população, talvez você não consiga, mas Deus poderá te usar para saciar a fome até de parte de pessoas da Amazônia. Deus vai te abençoar na sua vida pessoal, na sua família e poderá usá-lo para alimentar pessoas espiritualmente e materialmente que vão ter muita fome, que já estão com fome. E quando eles tiverem muita fome, eles precisarão do pão que desce do céu, a saber, Jesus Cristo, Senhor, e você terá alimento guardado e poderá alimentá-los, saciá-los, e eles jamais terão fome. Assim como as pessoas vinham buscar comida no Egito, onde José foi governador, muitos foram procurar Jesus porque tinham fome, e hoje nós somos o instrumento de Deus, onde as pessoas vêm nos procurar. Porque já estão com fome e terão muito mais fome daqui a sete tempos. Que eu honestamente não sei dizer a você quanto isso significa do ponto de vista cronológico, mas daqui a sete tempos nós teremos um período de grande fome e você poderá ser um instrumento a servir o pão que desce do céu. Aproprie-se dessa palavra e seja um instrumento na mão de Deus e que tudo seja abençoado nas suas mãos, porque você é uma pessoa que anda segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e, apropriando-se dessa palavra, você se coloque à disposição do Senhor. Apesar das circunstâncias adversas, das tramas malignas, Deus vai te livrar, Deus vai te dar o escape e Deus vai te dar o poder, a capacidade, a possibilidade, o instrumental necessário para você saciar a fome de todos aqueles que forem lhe procurar e todos aqueles que você também for abordar. Em nome de Jesus, que essa palavra se concretize em nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós e nos leve, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, ao mesmo estilo de vida de José. E assim permaneça hoje, até que cheguemos na eternidade, onde celebraremos com o Senhor do pão e do cálice da videira. Que Deus o abençoe e o guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém.